Na tarde desta sexta-feira, por volta de 14 horas, policiais militares foram acionados para o atendimento de uma ocorrência de assalto. Segundo o solicitante, bandidos armados teriam rendido um grupo de pessoas que trafegava pela BR-277 em uma van. Os assaltantes teriam circulado pela cidade por mais de 40 minutos, sendo as vítimas soltas às margens da BR-600, Avenida Tancredo Neves, na altura do bairro Porto Belo. Logo após a informação repassada à rede da Polícia Militar, onde o veículo roubado havia sido visto trafegando, os policiais localizaram-no na rua Araguari, sendo que com a aproximação da equipe policial, os criminosos abandonaram o veículo e empreenderam fuga, correndo para o matagal onde a perseguição começou. Houve troca de tiros, mas ninguém foi preso. Em busca de prender os assaltantes, os policiais fizeram incursões a pé em meio ao matagal por onde fugiram os bandidos. E lá foi localizado um dos revólveres usados pelos assaltantes. A arma foi encaminhada à 6ª SDP. O veículo devolvido no local para o legítimo proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.